Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Semana marcada pelo São Mateus de Elvas e pelo regresso de Joaquim Bastinhas à Arena do Coliseu Rondão Almeida. Uma das primeiras corridas após o acidente de há 3 anos com uma máquina agrícola. O próprio admitiu ao Linhas que foi uma grande corrida, tanto a nível de toureiros como de forcados e de touros. O espetáculo teve casa cheia numa corrida que marcou os 10 anos de alternativa de Marcos Tenório Bastinhas. Na edição desta semana, destaque também para a Biblioteca Elsa Grilo, a instituição guarda tesouros com mais de 500 anos, desde obras do século XVI, como o Cancioneiro de Elvas, ou o livro que trata das coisas da Índia e do Japão. O Linhas falou com Tânia Rico. A historiadora, responsável técnica do Arquivo Histórico e da Biblioteca Municipal, explicou como se faz a preservação e manutenção de livros e documentos em espaços municipais, colocando a Biblioteca de Elvas no top 10 do Alentejo. Em Campo Maior, o Centro Cultural acolheu a cerimónia de entrega dos diplomas escolares referente ao último ano letivo. Na sede do Distrito decorreu o Congresso Melhor Alentejo, onde se debateu o futuro da região. Em Porto Alegre esteve neste evento o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Por Elvas, a Liga dos Amigos do Hospital recebeu centenas de artigos confiscados pela ASAI. Cerca de 170 peças de calçado e vestuário foram doados após terem sido apreendidas em operações de fiscalização. Esta semana foi marcada pelo São Mateus. Para uns, uma alegria de poder fazer as vendas da feira. Outros comerciantes sentem que o certame está parado no tempo. É o caso dos stands de automóvel. Os empresários afirmam que já não é concebível trabalhar nas condições apresentadas. As queixas vão desde o piso da terra, que deixa pó em todos os carros, mas também à falta de casas de banho e o não acesso à água para poderem lavar as viaturas. Mas há também outras queixas, como a falta de planeamento, com o parque de diversões a situar-se ao lado dos stands, ficando impossível dialogar com os clientes. No entanto, há outros aspectos positivos. O El Cristo apostou num espaço diferente e tem verificado os grandes enchentes, mesmo em dias de semana. Já nos espetáculos, o cartaz apresenta diversos DJs e artistas para vários gostos. E por falar em gostos, quem não gosta de poluição tem razões para ficar contente. No Centro Histórico foi instalado um posto de carregamento de carros elétricos. O Linhas esteve presente na apresentação deste novo ponto de abastecimento. Aqui, a Nissan Botigest atribuiu ao jornal uma viatura elétrica de zero emissões, para durante o certame poder deslocar-se em reportagem sem causar poluição. O São Mateus é um certame religioso, mas também de tradições. Os romeiros de Vila Buim marcam o início das festividades ao fazerem a viagem desta vila à cidade em carros de canudo. No entanto, os almoços da associação são também baseados nos comeres do antigo Alentejo. E por falar em tradições, nesta edição mostramos o ambiente do Tiftaf, local predileto dos elvenses e visitantes, para poderem ver a procissão. Este ano, contudo, São Mateus fica também marcado por alguns atos de vandalismo. Vários postos de sinalização rodoviária foram derrubados e danificados logo no primeiro dia das festividades. No desporto, a Team Fénix está a preparar a participação nas 24 horas de fronteira. São estes os destaques desta semana. Já sabe, o nosso jornal, nas bancas, sempre à quinta-feira. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Vamos para os destaques do Diário do Sul desta semana. A Portugal Ventures, em parceria com o Núcleo Empresarial da região de Évora, realizou uma sessão de esclarecimento para aqueles que estão interessados em criar um novo projeto. Segundo Paula Paulina, diretora executiva, esta foi uma ação proposta no âmbito de desenvolvimento das ações da incubadora do NER, em parceria com a Portugal Ventures. Inauguração da Feira de Aires teve um momento de solidariedade. A sessão começou com um discurso de abertura, seguida de um pequeno banquete, e terminou com a cantora Blaia a atuar no palco principal. No discurso de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Bengalinha Pinto, referiu que esta foi mais uma edição preparada com um programa diversificado e com uma componente religiosa. A Associação de Moradores criou um projeto que abrange larga área em Évora, criando um conjunto de placas que visam facilitar o acesso a esta zona, em especial por parte dos meios de socorro. Sem pôr em causa a privacidade dos residentes, este projeto sinalética de emergência consiste num sistema de orientação e abrange a zona da Garraia, Sisuda e Boa Morte. A Santa Casa da Misericórdia de Évora programou para o ano de 2018 um ciclo de conferências dedicado à história da Misericórdia, ao seu património e ao seu papel da ação social ao longo dos séculos. depois da conferência inaugural que teve lugar em fevereiro na Universidade de Évora e da segunda conferência que deu-se no dia 5 de julho na Igreja da Misericórdia, eis que veio a terceira conferência no mesmo local que a segunda. Desta vez, o tema rodou à volta de Obras da Misericórdia, História e Interpretação Contemporânea e contou com a participação do professor Paulo Fontes, da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa e do cónego Manuel Maria Madureira, da Diocese de Évora. A Associação para o Desenvolvimento Local e a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central realizaram um workshop sobre o tema violência doméstica e de género, respostas que a sociedade reclama. Quando os números de violência e agressão são cada vez maiores, falar deste assunto nunca é demais. Na reunião que envolveu especialistas interessadas, foram partilhadas as experiências locais em torno da problemática da igualdade de género e de oportunidades, no sentido de fomentar a cooperação regional e a partilha de rede. Évorazânia foi uma iniciativa que decorreu durante o fim de semana no Parque Infantil de Évora. Este foi um local de ambiente realista onde foram simuladas situações lúdicas e profissionais do cotidiano. O objetivo desta iniciativa foi ensinar as crianças a ter presente valores da cidadania, interrelacionamento e a ideia de poupança. Melhorar a qualidade de vida da população do Conselho de Portel e do ambiente deste território é o objetivo da construção das estações de tratamento de águas residuais em Monte Trigo, Santana, Vera Cruz e São Bartolomeu de Outeiro. O presidente José Grilo salientou que, com esta empreitada, o Conselho passará a ter cobertura de 100% no tratamento das águas residuais. E foram estes os destaques da semana do Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.